Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Hoje estamos iniciando o nosso programa Vivência Espírita, que vem cumprir a tarefa de divulgar a doutrina espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para conversarmos um pouco sobre a nossa doutrina. A nossa convidada de hoje é a nossa irmã lá do Anjo Ismael, nossa irmã Nailza, que vai conversar conosco um pouco. Esperamos as ligações de vocês sobre perturbações espirituais. Ligue para nós nos telefones 3322-1290, 3322-1290. E também pode ligar no 3018-4889, se preferir, entre no nosso Facebook, também faça sua pergunta, www.facebook.com/programa-vivência-espírita. E vocês conversam conosco através do Facebook, do nosso site também. Pode entrar para conversar um pouco. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. E um bom dia, querido ouvinte da rádio. E para você que está nos escutando também através da Rádio Espírita do Bem. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo através do site e do podcast. Hoje vamos iniciar para a pergunta para sorteio de dois livros espíritas. Você acredita que todas as pessoas são médiums? Então essa é a pergunta hoje para sorteio de dois livros espíritas. Entre no nosso Facebook, responda, a gente vai lendo aqui durante o programa, ou ligue para o nosso telefone 12-3322-1290 ou 12-3018-4889. A pergunta é: você acredita que todas as pessoas são médiums? Então entre e participe. E a prece hoje com a Nailza, fazendo a prece pra gente aqui ao vivo. Bom dia, Nailza. Então vamos neste momento nos ligando a Deus, a Jesus, a todos os nossos amigos da espiritualidade, para que nós possamos nesta manhã ter uma manhã cheia de alegria, de muita paz, de muita harmonia, e que o programa de hoje possa chegar a muitos corações que estejam precisando de amor, de esperança, de fé, de paz. Que Jesus possa estar abençoando cada um que está nos ouvindo nesta manhã, e que essas bênçãos possam estar chegando a cada coração, trazendo o conforto tão necessário para a nossa caminhada, acalmando, acariciando a todos que sofrem, que estão em desespero, que às vezes não sabem o que fazer de suas vidas. Que neste momento Jesus seja o consolo de cada um, trazendo aquela harmonia que todo ser precisa para seguir em equilíbrio, em paz, para essa caminhada tão linda, tão maravilhosa que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Ó Jesus, que essas suas bênçãos cheguem a todos esses corações que estão sofrendo, chegue todos aos corações que estão alegres, e que traga ainda mais alegria, mais paz, mais harmonia, mais felicidade. Jesus, aqui nós estamos para poder levar um pouquinho mais das suas verdades aos corações, e que nós possamos estarmos cheios do teu amor, da tua paz, para chegar a todos os corações que estejam precisando nesta manhã das palavras carinhosas que o Senhor diria a cada um. Que assim seja. Música. abrir o nosso programa hoje, comunicando a todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos, que na sexta-feira desencarnou o nosso irmão Renato Vieira, seu Renatinho, que frequentava várias casas em São José dos Campos, a AME, o Anjo Ismael, a Coal, com 93 anos ainda estava, com 92 anos ainda estava trabalhando, né? Foi espiritualmente, só quando estava um pouco debilitado que ele não trabalhava. Então ele nos deixou aqui na sexta-feira, o corpo foi levado para Itajubá, onde a família dele reside. E fica registrado aqui a nossa saudade, o nosso carinho, pedindo, rogando para a espiritualidade receber o seu Renatinho, esse trabalhador digno, esse trabalhador valente, esse trabalhador dedicado que nós conhecemos, tivemos o prazer de conhecer e conviver com ele aqui nessa encarnação. Que Jesus abençoe e abençoe a família do seu Renato Vieira. O tema de hoje será perturbações espirituais e nós estamos aqui com a nossa grande amiga Nailza Santana, que é lá do Grupo Espírita Anjo Ismael. Mas a Nailza, ela é aquela trabalhadora de todas as casas, porque ela está sempre fazendo, dando, ministrando o curso de desenvolvimento mediúnico, é o famoso curso de médiums, né? E ela está aqui conosco para trazer justamente informações sobre as perturbações espirituais. Bom dia, Nailza. Muita paz, muita tranquilidade para você. Bom dia, seu Rui. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. E que nós possamos assim estar levando as palavras que todos que estão nos ouvindo estejam precisando. Bom, então nós vamos começar já fazendo as perguntas para ela, né? Nailza, me diga uma coisa. Como é que as pessoas sabe que estão sendo perturbadas espiritualmente? Porque a gente vê quantas pessoas às vezes aparecem em nossas casas espíritas, a gente sente que ela está com problemas espirituais e ela vai ao médico, vai em tudo quanto é lugar, não acha nada de diferente nela. Como é que a gente consegue descobrir? E é muitas essas perturbações espirituais que acontecem com as pessoas aí fora das nossas casas espíritas ou aí na comunidade? Olha, é bastante, sim. Tem muitos casos, assim, de perturbações, às vezes até perturbações bem intensas. E às vezes as pessoas, elas ficam com as mentes, assim, confusas, os pensamentos atrapalhados. Ao mesmo tempo, elas acham que aqueles pensamentos são delas. E isso elas vão entrando em determinadas faixas vibratórias e vai assim trazendo um desequilíbrio todinho no seu psiquismo, na sua constituição espiritual. E até na parte física. Até na parte física, chega a atingir até mesmo o físico, dependendo do grau da perturbação. E a gente vê que tem muitas pessoas e não sabe distinguir isso daí, né? Não sabe. É difícil distinguir também, né? Porque a maior parte das pessoas não conhece esse outro lado da vida. Nem se toca que existem outras coisas que nós não enxergamos, que nós não estamos convivendo, vendo ali no nosso dia a dia. E acaba que as pessoas não pensam por esse lado, acham que é coisa física. E elas não sabem também que toda doença nossa, ela não começa no nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico é a cópia do nosso corpo espiritual. Então, toda doença que nós temos, ela está no nosso corpo espiritual. E, de repente, por falta de conhecimento mesmo, as pessoas acabam, às vezes, entrando num desequilíbrio intenso porque não tem esse esclarecimento. E é interessante que essas dificuldades aparecem em todas as religiões também, né? Porque nós encontramos pessoas que vêm nos procurar de outras religiões que falaram, mandaram. Uma vez até assustei, tinha um colega meu que trabalhou comigo na Johnson. Um dia eu cheguei no Paulo de Tarso, lá estava ele com a sua filha. Eu até estranhei, falei, pô, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Você é lá da Igreja Católica, é ministro da Eucaristia, está aqui conosco. Falei, não, é que o padre me mandou que eu viesse aqui porque vocês vão dar um jeito na minha filha. E nós demos um jeito na filha dele, porque o problema dela era perturbação violenta, espiritual, né? Então não tem essa de ser católico, ser espírita. As perturbações espirituais acontecem em todas as religiões, né? É inerente do ser humano, né? É uma condição nossa. E como a gente ainda desconhece muito das leis naturais, por isso que essa ignorância toda dessas perturbações que atinge as pessoas. Mas veja bem, as pessoas que são atingidas, como o senhor falou, violentamente, né, por essas entidades inferiores, na realidade são pessoas que têm uma sensibilidade maior, têm uma sensibilidade mais apurada, e por esse motivo elas captam mais o lado espiritual. Então, e por isso que elas se veem envolvidas dessa maneira. Mas existe tratamento. Uma das coisas que nós precisamos fazer, essas coisas chegam até as pessoas justamente para que elas busquem esse entendimento maior. Porque todos nós, um dia, aquele que não tem ainda essa sensibilidade, um dia ele vai ter também. Isso porque faz parte, né, do ser humano. Nailsa, então a gente vê que essas perturbações, elas é inerente ao ser humano, inerente aos pensamentos e à mente do ser humano. Porque ela ataca muito a mente através dos pensamentos. E daí, como é que nós poderíamos fazer para que as pessoas melhorassem e tivessem menos perturbações? Porque tem muita gente perturbada espiritualmente, né? A primeira coisa que nós precisamos fazer é ter o conhecimento, o que está nos acontecendo, né? E depois buscar ajuda no sentido de ver o que, que ele precisa fazer para melhorar. É estudar os ensinamentos do Evangelho. O Evangelho é sempre a nossa linha mestre, que todos os ensinamentos que nós precisamos para nos fortalecermos, para não entrarmos em situações difíceis, está tudo dentro do Evangelho de Jesus. Então, o que, que é o Evangelho de Jesus? De repente a gente falasse, é complicado, eu não entendo muito o Evangelho. Às vezes, quando a gente não está preparado ainda, é meio complicado mesmo entender, mas é muito simples. E talvez por ele ser muito simples que se torna difícil até a nossa compreensão, porque a gente gosta de coisas complicadas, coisas difíceis. Nomes estrangeiros. Nomes difíceis. Mas na realidade, é amar. O Evangelho é amor. É só amor. Quando a gente aprende a ir desenvolvendo esse sentimento dentro de nós, a gente vai mudando os nossos pensamentos, a nossa mente vai criando uma proteção que o próprio indivíduo vai formando essa proteção em torno dele, e ele vai então conseguindo vencer qualquer barreira. Ele não entra mais nessas faixas inferiores que trazem esses tipos de perturbação. Vão se equilibrando. Que nem você falou, fortalece a mente, fortalece o ser. O amor é um fortalecimento do ser. Então, o dia que o homem aprender que o amor é que vai realmente trazer tudo de que ele precisa realmente, o mundo melhora. Mas, Nailsa, como é que nós poderíamos explicar esse tipo de amor para ser colocado nessa comunidade, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, que está todo mundo só pensando em coisas materiais? É meio difícil, né? Olha, o amor, na realidade, é algo que tem que estar dentro de cada um. E é uma conquista também. É uma conquista do espírito. Não tem como ensinar amor para ninguém. Cada um vai ter que buscar. Vai ter que aprender, né? Então, e essa busca está dentro da nossa reforma íntima. O que, que vem a ser a nossa reforma íntima? É a busca das nossas mudanças interiores. O que, que eu estou fazendo que está me colocando em situações difíceis, em situações que está me levando a irmãos que são assim ainda tão inferiores ficar me acompanhando, trazendo desequilíbrio, trazendo distúrbio, trazendo doenças. Então eu tenho que me conhecer, então eu tenho que buscar quem eu sou, quem realmente eu sou. O que, que eu quero para mim? É isso que eu quero para mim? Esse tipo de vida, todo tempo alguém está influenciando nos meus pensamentos, não sendo realmente eu? Então nós temos que nos conhecermos realmente. Quem nós somos? Você falou em irmãos inferiores, só que você está falando na parte espiritual, né? É. Mas como é que nós podemos explicar para os nossos ouvintes que nós somos aquelas pessoas que podemos estar acompanhados de amigos espirituais bons e ruins? Como é que nós podemos explicar isso daí para eles? Então, isso daí é de acordo com a tendência de cada um. Cada um tem a sua tendência. Então, se eu estou acompanhada com bons espíritos, é porque eu sou uma pessoa que já consegui despertar sentimentos bons dentro de mim. Então, sentimentos de amor, sentimentos de tolerância, de compreensão, sentimentos de aceitação. E, de repente, aquele que não conseguiu ainda, que quer que a vida seja do jeito que ele acha que deve ser, aí então ele fica sempre digladiando com ele mesmo, com as pessoas que estão à volta dele, e fica criando situações complicadas para ele mesmo. E é comum a gente ter uma série de companhias espirituais em volta da gente? A gente nunca está sozinho. Mas como é que a gente faz para as pessoas de outras religiões, de outros credos, acreditarem nisso e aceitarem essas coisas? A primeira coisa é a pessoa ter fé. Não querer ser assim eternamente um São Tomé, né? Ela realmente perceber que existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que nós conhecemos. Sim. Isso é o primeiro passo, né? E ter a humildade de procurar saber, de procurar entender, porque senão nós vamos continuar sempre praticando os mesmos erros. Vamos estar sempre fazendo, sempre batendo na mesma tecla e não vamos mudar nada em torno de nós. E o que que nós estamos fazendo dessa vida tão linda que foi nos oferecida aqui para nós vivenciarmos as nossas experiências, para nós ajudarmos o nosso irmão que está precisando, seja ele quem for, não importa onde ele esteja, não importa quem ele seja, nada, nada nos interessa. Interessa que ele esteja bem, assim como um dia alguém também nos ajudou. Sim. A gente observa que a nossa doutrina, ela prega muito a lei do amor, prega muito a lei da caridade. E ontem mesmo estava vindo um programa aí, a pessoa estava dizendo, os espíritas, eles são muito caridosos, eles são pessoas que parece que têm vontade de ajudar o próximo, não é uma obrigação, é a vontade que ele tem. Isso é próprio dos espíritas, Nailson? É isso que o Evangelho nos impulsiona a praticar. E essa vontade é porque você sabe que alguém em algum lugar está precisando de você. E se você pode fazer alguma coisa para melhorar a vida dessa pessoa, por que não fazer? Sim. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importa que o mundo seja esse mundo materialista, não importa que as pessoas não acreditem, não importa que não se tenha fé, não. Importa o que eu estou fazendo para ajudar o meu próximo. Porque esse meu próximo, segundo a nossa doutrina, segundo o que nós acreditamos assim do fundo da nossa alma, nós somos seres que estamos evoluindo. E cada experiência, são as reencarnações. E essas reencarnações, nós vivemos com muitas pessoas. E essas pessoas, esse irmão que eu estou ajudando, que agora eu nem o conheço, não lembro dele, ele pode ter sido o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, foi o que Jesus nos falou no evangelho dele, quando a mãe dele chegou para visitá-lo na casa de Pedro. Então, são esses conceitos que são muito claros dentro de nós, sabe? E por isso que a gente tem essa vontade toda de estar aí trabalhando no mundo de casa, né? E ajudar. Tenta, Não, e tem uma coisa, o espírita também não não gosta de fazer propaganda daquilo que ele faz, né? Não. E às vezes tem pessoas que até reclamam. Poxa, vocês espíritas fazem um monte de coisas boas, mas não fala nada pra ninguém. E aí daí, o que você acha disso, Naís? Não, a gente não precisa estar divulgando. Eu acho que o importante é a gente estar fazendo a nossa parte. Né? É fazendo a diferença. E o que você falou é aquilo que Paulo até pregou lá na carta, né? É mais importante que a fé, é mais importante, né, que tudo é o amor, é a caridade. É a caridade. É colocar em prática o evangelho. Vamos, o Liralcio entrou aqui também, mandou um bom dia, meninos, que seja um lindo programa como sempre. Isso, um abraço pro Renualdo também, que tá ligadinho com a gente, para a Helena também, Maria Helena, nossa amiga Maria Helena, que tá ligada no programa Vivência Espírita. Mas são 8 horas e 30 minutos, nós vamos pro nosso primeiro intervalo comercial, tocando uma música aqui. Mas antes eu queria falar, sabe de quê também, pessoal? Para vocês lembrarem do Encontro Espírita, ou 11º Encontro Espírita de Jacareí, que acontecerá no dia 6, 7 e 8 de junho, no próximo final de semana. Não percam, será lá na Câmara Municipal. Muitos palestrantes interessantes, né? Jara Velar, o Luiz Pollinger, Sebastião Camargo, Afonso Moreira, Pedro de Campos, Alan Vilch, Heloísa Pires, Dr. Romário de Almeida Melo, Lígia Barbieri, Magda de Abreu. Então, muitos palestrantes nesses 2 dias, interessantíssimo, na Câmara Municipal, não percam. Dia 6, abertura com a Heloísa Pires, e dia 7 e 8, o dia todo. Lembrando também que o nosso irmão Jairo Avelar e a Lígia Barbieri estarão conosco aqui no programa no domingo que vem. Não percam esse encontro em Jacareí, promovido lá pelo nosso irmão Monte Oliva. O tema é 150 anos de Evangelho segundo o Espiritismo. Estarei lá também no domingo às 14 horas fazendo o Evangelho musical. A música, Maurício, né? Se eu não falar para você, como é que a gente vai fazer, né? Tem que falar qual a música que vai tocar. Então, a música do Nando Cordel, Mudar de Vida. Meu coração já resolveu, é hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai ter paz. Usar droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Eu sou jovem, quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio pela paz ao fundo. Sou brasileiro e cidadão, e quero ver a paz no mundo. Oh, oh, oh. A gente pode construir. Mais feliz, oh, oh, oh. A gente pode construir, oh, oh, oh. Um mundo muito mais feliz. Meu coração já resolveu, é hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai ter paz. Usar droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, quem briga só encontra dor. Se a gente vida que se decidir começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Não quero mais sofrer. Eu sou jovem e quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio pela paz profunda. Eu também vou. Sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz no mundo. A gente pode construir, podemos construir, oh, oh, oh, um mundo muito mais feliz, muito mais feliz, oh, oh, oh, a gente pode construir, a gente pode construir, oh, oh, oh, um mundo muito mais feliz. E nós estamos aqui com a nossa grande amiga Nailza Santana, do Grupo Espírita Anjo Ismael. Oi, deixa eu falar uma notícia importante aqui que a minha amiga Eleuza colocou no Facebook. Não é nada fácil ser mulher. Sempre que tem uma festa, a gente não tem roupa. E quando tem roupa, não tem sapato. E quando tem os dois, não tem festa. Né? Achei muito importante fazer a intervenção. Pode fazer a pergunta agora. Não, deixa eu só comentar a participação aqui do site também. Jesus! Então, para sorteio de dois livros espíritas, você acredita que todas as pessoas são médio? Então, a Maria Inês Correia entrou aqui e respondeu: sim. Temos que procurar nos melhorar, estudar para saber trabalhar isso. Mediunidade todos temos. E o Forcato, que sempre participa do nosso site aqui também, do nosso programa, o Luiz Carlos Forcato, respondeu: a mediunidade é a possibilidade de contato com a vida que está fora da matéria. E como nós somos, ao mesmo tempo, espíritos, entre parênteses, não matéria, e corpo físico, matéria, temos todas as possibilidades e condições desses contatos. Entretanto, através da vontade, do estudo, do conhecimento e dos exercícios específicos, é possível desenvolver e aperfeiçoar cada vez mais esse contato. Obrigado, Forcato, pela participação. Não, e continue aqui participando do nosso programa. Diga. Não, eu tive uma palestra sobre a ética e moral no Brasil. Então teve um rapaz que falou: o que acontece é o seguinte, né? A educação tem que ser dada dentro de casa. Se não dão dentro de casa, tem que ser na escola. Se não dão na escola, tem que ser dado por esses caras, os policiais militares. Então, achei interessante, mas, se não dão na escola, não dão na escola, a polícia dá, né? Ele dá pancada, bota na cadeia. Então, é isso aí, né? A Vilma Torres, lá do Bosque, nossa amiga Vilma Torres, diz que o programa está lindo, como sempre, e hoje está completo. Amor, amor e amor. Desejo uma semana abençoada para todos do programa. Você também, viu, Vilma? Um grande abraço. Mas a Nailza, viu, Jorge? Ela passou por maus bocados, que todo mundo pensava que ela ia desencarnar. Não desencarnou, não, né? Está firme, né, Nailza? Você lembra que todo mundo... Nossa, Nailza. Até eu assustei quando eu encontrei com a Nailza. Falei: pô, peraí, me falaram que você estava com problema, mas está firme aí. É, Nailza. Aí, que coisa. Você passou por uns maus bocados na saúde, mas tudo supera, né? Supera, tudo é superável. É a aceitação, né? É a aceitação. Não é fácil, mas a gente tem que ter força, tem que ter coragem. Chorei muitas vezes, não vou dizer para vocês que não. Muitas vezes eu me perguntei também, eu acho que todo mundo faz essa pergunta: por que eu? Mas por que isso está acontecendo comigo? Mas aí me disseram: não, você tem cura. Eu falei: se eu tenho cura, eu vou correr atrás da minha cura. Né? Aí corri atrás, e isso já tem 17 anos. 17 anos já? 17 anos. Mas parece que foi outro dia. 17 anos já tem. E eu tô bem, graças a Deus. Tenho problemas de reumatismo, mas isso daí já é outra história. DNA. É DNA, é outra história. Mas esse problema, né, que eu também, quando aconteceu isso, eu falei, nossa, eu na época tinha 48 anos, eu falei, nossa, eu achei que eu fosse viver um pouquinho mais. Eu pensei dessa forma, né? Mas, pra Nailza falou, ela fala, é a aceitação. É interessante a aceitação, né? Justamente o Sebastião Camargo, que vem em Jacareí, ele vai encerrar a palestra em Jacareí no domingo, dia 8, Nailza. Sebastião Camargo tinha um mês de vida só, né? Um mês de vida. E já faz 17 anos também que ele está vivo. Ah, então, mas ele aprendeu. Quando você fala aceitação, ele tem uma receita interessante, que é exatamente o quê? É conversar consigo mesmo, conversar com o seu organismo, conversar com o DNA, como a semana passada o Nil postou aí para nós, né? Que a ciência também já comprova que a fala, né, que a conversa, que os pensamentos fazem você conversar com o seu corpo, conversar com suas células, com seus DNAs. Uhum. E é essa receita do Sebastião Camargo. Nós aprendemos a conversar conosco mesmo para se autocurar. Uhum. E a aceitação é nada mais, nada menos que isso. Porque quando a pessoa aceita, ela começa a esquecer da doença e se fixa na saúde. Ela se fixa que ela fala, poxa, eu estou assim, mas o que, que eu tenho que fazer para ir para o lado bom e não me enterrar, né? Exatamente. Então é muito interessante essas colocações de pessoas que tiveram com a doença, alguma coisa séria, e estão aí muito bem, né? Então eu convido as pessoas para no dia 8, o encerramento lá também em Jacareí, o encerramento será às 5 horas da tarde, né? Com Sebastião Camargo, que vai falar sobre o despertar da consciência. Então, mas até gostaria que para a Nailza falasse só essas coisinhas. Às vezes tem muitas pessoas nos ouvindo com pequenas doenças, com uma série de probleminhas. Às vezes ele tem a consulta marcada para o médico e já fica doente por antecipação, né? Como é que você está dizendo aceitação? O que você recomenda para nossos ouvintes, essa aceitação? Bem, deixa eu falar, né, do problema que eu tive, né? Eu tive um câncer de mama e quando eu descobri que era câncer, né, eu fiquei muito triste, chorei muito. Mas o médico, na mesma hora, quando ele veio me dar a notícia, ele falou que tinha duas notícias para me dar. Uma boa e uma ruim. A ruim é que eu estava com câncer, mas tinha cura, que era boa. Aí, diante disso, eu me apeguei à boa. Então, essa foi a minha aceitação, eu me apeguei à boa. Mas até eu me apegar, eu chorei muito, chorei mesmo. E eu não sabia também o que vinha atrás disso tudo, né? Porque quando descobre que você está com câncer, aí você já tinha que ter descoberto antes, ter feito o tratamento antes, sabe? É mais ou menos assim, é tudo a toque de caixa. É. Você tem assim que fazer tudo assim, não pode queimar nenhuma etapa, você às vezes não está aguentando parar em pé, mas você tem que ir, você tem que fazer, e é um tratamento muito dolorido, é radical. Mas quando a gente está fazendo tratamento, a gente passa por muitos altos e baixos, sabe? Porque cada quimioterapia que você faz, você tem um tipo de reação, né? E isso mexe muito com o nosso psiquismo, mas né? Mas é triste mesmo a reação da quimioterapia, porque tem pessoas que me dizem, olha, eu não aguento mais quimioterapia. Inclusive nós tivemos um amigo nosso aí, né, que jovem, ele falou, olha, eu não aguento a quimioterapia. É, muito triste. É terrível. Eu sentia, quando eu recebia o medicamento, eu sentia as minhas células mexendo dentro de mim, sabe assim? E a sua imunidade, ela cai terrivelmente, né? Os glóbulos brancos, assim, diminuem bem menos da metade. É só pra gente também se localizar, com a Nailza foi há 17 anos atrás, o tratamento hoje é muito diferente, inclusive as grávidas fazem quimioterapia. Hoje nós estamos, atualmente o Fantástico está fazendo um trabalho muito legal com pessoas que estão com câncer, inclusive tem uma que está com câncer de mama, que está acompanhando ela desde a hora que diagnosticou. Ela já fez a primeira quimio, né? Mas hoje em dia é muito diferente do tratamento, né? Não é tão agressivo. Não é agressivo do jeito que era antes, né? Então, só para as pessoas é ficarem sabendo, né, que se uma pessoa lá atrás, né, igual a Nailza, lá 17 anos atrás, passou por isso e está aqui, muito legal. Uhum. É, imagine hoje que os tratamentos são bem mais amenos, que os tratamentos são bem mais tranquilos, tudo. Então, todo mundo tem que ter esperança. A dona Marli também teve e tirou de letra. Nossa, né? Foi, tá com os cabelos bonitos lá. Foi uns 4 anos atrás que a dona Marli teve. E né, a gente pensava até que ela ia ficar loira depois que o cabelo caiu, mas cortou o cabelo do mesmo jeito sempre, né? Era a esperança dela que ela voltasse loira. Nasceu preto, do mesmo jeito. Preto. E enroladinho também. Né? Teve jeito pra ela, não. Né? Um grande abraço pra Maria, desculpa a brincadeira, né, Maria? E pro Rodolfo também, que tá lá atento no ar. Daqui a pouco ele liga pra gente aí, viu? Um grande abraço pra eles. Mas, continuando o nosso papo, Nailza, ou você acredita em espíritos que você tem mediunidade e são espíritos que estão ali, ou você pensa que é o diabo. O que você pode achar disso? O que a gente fala? Por exemplo, tem gente que tem escuta, tem gente que vê, tem gente que tudo. Olha que o cura Darnes, né? Um dos maiores sacerdotes que já passou aí pela história do nosso planeta, né? Ele via espírito o tempo todo e achava que era o diabo que estava mandando os espíritos disfarçados para conversar com ele, né? Até a mãe dele, ele não acreditava muito que era a mãe dele. Foi médio o tempo todo, volitava até, e ele falava, poxa vida, né? Uma mediunidade fantástica. O que acontece com as pessoas de querer atribuir tudo isso, dizer que é um diabo que está ali fazendo alguma coisa? Mas você não acha que antes nós precisaríamos falar para esse nosso ouvinte o que é ser um médium? Porque nós vamos falar de médium, será que a maioria dos nossos ouvintes estão sabendo o que é ser um médium espírita? Então, você pode explicar aí para eles logo. Você, então, né? Olha, a mediunidade é você ter a faculdade, assim, de estar em contato com o mundo espiritual. Então, são pessoas que, da mesma forma que tem contato aqui com as pessoas que estão aqui encarnadas, vivas, né? Elas também têm contato com os nossos irmãos que estão no mundo espiritual. É um intercâmbio. Ela tem condições de receber as comunicações que vêm do mundo espiritual. Posso complementar aqui com a resposta do ouvinte? Então, o José Carlos, ele entrou aqui respondendo a pergunta. José Carlos. Ele, Jacareí. Ele entrou aqui, até vai complementar essa pergunta, né? Uhum. Então ele falou, bom dia, ótimo programa a todos. Eu acredito sim, que todas as pessoas são médiuns. O livro do médium, capítulo 15, Os Médiuns, item 159, ele colocou aqui. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Todos são. Mas o André Luiz, ele fala, né, que todos nós somos médiums, né? Uhum. Agora, só que tem alguns que têm as faculdades mediúnicas mais aguçadas. Mais desenvolvidas. E ele fala, se você for um bom pai, você era um médium. Se você for um bom aluno, você é um médium. Se você é um bom professor, e assim por dentro, ele começa a colocar que todos aqueles que fazem as coisas bem feitas são médiums. E aqueles que fazem mal feito também são médiums. Agora, então ele coloca que todos nós somos médiums, porque a mediunidade é aquilo que fica intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Né? Material. E tem mais, o Leon Denis, ele diz que nós, através da nossa mediunidade, nós invadimos o mundo espiritual. E é não ao contrário, quando a gente acha que o mundo espiritual que vem nos envolver, né? Nós é que damos possibilidade para que eles venham ter condições de se aproximar da gente, né? Ele tem que ter receptividade aqui, senão não tem como eles se comunicarem. Acho que agora já está bem situado o que quer ser o médium, né? Uhum. Tá, né? Então vamos lá, Nailza. O que você pode dizer então que as pessoas dizem que é o demônio que está envolvendo as pessoas, é o diabo, e nós falamos que são os espíritos que não têm conhecimento, que é diferente, né? São conceitos, né? É. São conceitos, né? Cada religião mostra de uma forma o mundo espiritual. Então, sempre existiu a vidência. As pessoas que veem espíritos são pessoas videntes. Sempre existiu a vidência. E aqueles que viram, era como se eles estivessem vendo o demônio, mesmo que fosse, eles vissem uma pessoa normal, tranquila, sem nenhuma interferência, algo feio, algo assim horrendo, não. Viu uma pessoa que desencarnou, que está do outro lado da vida, mas pelo conceito, pela maneira como eles são educados religiosamente, eles vêm dessa forma, mas não quer dizer que isso sejam demônios. Demônios não existem. Existem espíritos ainda que não conhecem o bem, mas que um dia também eles vão conhecer. Não, pode ser que não seja nem aqui na Terra, mas um dia eles vão entender, vão conhecer o bem e vão mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de interferir na vida das pessoas, como eles fazem. Até o Kardec, ele define no Evangelho Segundo o Espiritismo, demônio como demon, gênio. Antes, quando era Sócrates, que definia, qualquer ingenuidade que tem, também, ele dizia. Era considerado o conceito demon. E eles deturparam esse conceito ao passar das histórias, que foi designado como esses demônio, algo mal. Demônio, alguma coisa que é ruim, algo feio, ruim, né? Então, a gente vê também no livro dos Médiuns que ele diz que não existe espíritos obsessores, né? O que existe é que aqueles amigos nossos, são aqueles amigos que vêm nos alertar, falar, você está... Ele entra na nossa faixa vibratória e ele faz com que a gente aja como ele age, como nós agimos. Quer dizer, então são companheiros, né? Eu costumo até brincar quando dou aula sobre mediunidade, que fala que esses obsessores, esses demônios que a gente fala, é aqueles amigos que chegam em casa, abrem a geladeira e falam, poxa, meu amigo, só tem água gelada aqui, não tem nada para a gente beber, não tem nada para a gente comer. Então é aquele amigão de todas as horas. E a gente fica triste, fica bravo com os obsessores, mas no fundo nós somos iguais a eles. E como nós podemos fazer para mudar que esses espíritos inferiores venham nos atacar, venham nos envolver? São as nossas tendências, né, seu mãe? Nós, de acordo com aquilo que nós pensamos, nós somos o que nós pensamos, né? Então, se os nossos pensamentos são perturbados, são confusos, são sem equilíbrio, não sabe o que é da vida... Maldosos, só não quer ver, não olha com olhos de bondade o próximo. Invejosos. Então, de repente, esses olhares que nós temos para com o nosso próximo se reflete para nós mesmos. Porque daí todos os irmãos da espiritualidade, todos os espíritos inferiores que estiverem nessas condições, que tenham esses mesmos sentimentos, não sei se vocês estão percebendo, são sentimentos, né? Sim. Esses mesmos sentimentos, eles vão nos acompanhar, porque nós damos alimento para eles, nós alimentamos o que eles gostam. Eu costumo até brincar também, dizendo que esses espíritos, quando tem um casamento, chega no casamento, terminou o casamento, todo mundo vai para a festa. Então, hoje não é tanto, mas antigamente tinha o lado da bebida ali, que era o jeito, ficava dando bebida. Então ficava quem ali, né? Só aqueles que gostavam de beber. Ficava aquela mesa de salgadinho, só ficava os gordinhos tomando conta da mesa. Lá no fundo ficava a molecada. Quer dizer, no outro lado ficava aqueles que têm outra tendência. Então a gente percebe que as pessoas vão se unir com aqueles que se afinizam. Com aquele que tem afinidade, exatamente. E se a gente tem esses pensamentos, como que eu vou me afinizar com espíritos superiores, com espíritos de bondade, de caridade, de amor, se eu não tenho esse sentimento ainda desenvolvido em mim, não é? Então, Por falar em sentimento, vamos para nós um intervalo comercial. E colocando uma música, agora com o Grupo Castelã, uma música que fala muito da nossa preocupação com sentimentos. A música tem o título Indiferença, letra e música do Luiz Carlos, que está no CD Terapia do Abraço. Grupo Castelã, Indiferença. Rui, nós não falamos hoje dos livros, né? Tem dois livros para serem sorteados, né? Dois livros para serem sorteados, doados pela Banca do Livro Espírita. A Banca do Livro Espírita da Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, 232. Ligue para nós ou participe aqui do nosso Face para participar do sorteio. Um grande abraço para a nossa Graci, lá de Caçapava, nossa irmã Graci, que está mandando um abraço aqui para todos nós. Bom dia, Graci, um grande abraço para você também, minha irmã. E vocês também esteve fazendo um evangelho musical do Divino Mestre semana? Tivemos em dois locais. Tivemos na oficina da Espiritualidade de Jesus, lá em Jacareí, no Jardim Califórnia. Muito legal. O pessoal não está ligado a nenhum movimento. Diz que eles fazem tudo quanto é movimento lá, né? Então é muito bacana. Gostamos muito. Eles também gostaram muito do Evangelho Musical. Eu, o Luiz Carlos e o Nabucco estivemos lá na terça-feira. E na quarta-feira estivemos no Divino Mestre também. O Divino Mestre, muitas pessoas. Muito bacana também. A gente no Divino Mestre a gente costuma ir sempre nas quartas-feiras lá, pelo menos umas duas vezes por ano nós vamos lá. Queria mandar um grande abraço aqui antecipadamente, já tinha falado a semana passada, para o nosso irmão Barbosa, que fez aniversário ontem. Com certeza teve uma festona na casa dele, era para mim ter ido lá, mas não deu certo, que eu tive que outro compromisso antes marcado já, e não deu para mim ir lá na casa do Barbosa. Um grande abraço para o Barbosa, que estava fazendo aniversário, e estava lá no Divino Mestre na quarta-feira também com a Cida. Grande abraço para ele, para a Cida e para todos os nossos irmãos do Divino Mestre. Aí foi a apresentação do Grupo Castelão, né? Mais uma vez lembrando, no domingo estarei eu e Luiz Carlos também fazendo o Evangelho Musical lá no 11º Encontro de Jacareí, às 2 horas da tarde. Vamos lá com a música Indiferença? Certo dia, numa roda de amigos, me lembro bem quando um deles comentava que as diferenças e a violência deste mundo são resumidas em somente uma palavra. Fui meditando as palavras desse amigo, pois eu confesso, me tocaram o coração. E hoje então, esperando não ser tarde, eu vou tentar dizê-la então nesta canção. A indiferença ante a fome e a miséria, a indiferença ante o próximo a sofrer, a indiferença ante a lágrima cair, é a palavra que o amigo quis dizer. Tem certas coisas tão diante aos nossos olhos, mas só com o tempo conseguimos enxergar. A indiferença que nos cega e deixa surdos é a razão maior do mal a imperar. A indiferença entre filhos, pais, irmãos, a indiferença ao pedido de perdão, a indiferença ante as chances que nós temos de aliviar e de ajudar na dor do irmão. Quando ouvimos alguém bater a nossa porta, nos omitimos e fingimos não estar. Talvez esteja ali alguém que necessite só de palavras pra sua dor amenizar. A indiferença ante os simples e os humildes, a indiferença com os inocentes animais, a indiferença ante o idoso e a criança, vai destruir ainda um traço de esperança. indiferença ante o próximo a sofrer. A indiferença ante a lágrima cair é a palavra que o amigo quis dizer. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Nailza Santana, do Grupo Espírita Anjo Ismael, falando sobre perturbações espirituais. Oi, queria mandar um grande abraço para a nossa amiga lá de Caçapava, dona Odete. A dona Odete, que é nossa fã aqui, número um, gosta muito da gente, gosta muito do Grupo Castelã, e está lá ligadinha lá em Caçapava. Ela escuta todos os domingos. Tá? A Graci tinha falado que ela estava desesperada porque não estava sintonizando direito a rádio, mas eu acho que ela estava sintonizando outra estação. Mas um grande abraço, dona Odete, continue aí nos ouvindo, e qualquer hora a gente se encontra para dar um abraço na senhora aí. E um abraço também para o nosso irmão Jorge Erasmo, que está aqui ligado conosco. O Jorge Erasmo agora que está no ramo aí de roupas, né? Legal, e aqui também no site, para pergunta para sorteio 2 livros espíritas, você acredita que todas as pessoas são médiuns? Então, Arilson Ricardo Santos, de Goiás, Escola Goiás, está escrito aqui. Sim, é, mediunidade é uma faculdade inerente do ser, basta desenvolvê-la. Ah, sim, é que nós vamos entrar agora nesse assunto aqui, né? Né, Nailza? Por exemplo, então, por que que nós temos que ter escolas para orientar os médios, ou escola de médios, ou curso para médios? Olha, seu Rui, é a necessidade, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que está trazendo aquela faculdade. E a escola, ela é dividida em partes, e essas partes, elas vão levando o aprendiz de mediunidade a ir se conhecendo. E para fazer a escola, o curso de médiuns, ele precisa ter a escola de aprendiz do Evangelho. Ele precisa estar cursando a escola ou já ter feito a escola de aprendiz. Então ele tem a parte do isso Evangelho. No movimento da aliança. No movimento da aliança. Ele já tem o Evangelho, né? Porque o médium que não seja evangelizado é um médium que pode estar trazendo problemas de perturbação constante, porque o que faz a pessoa mudar são o conhecimento e a prática mesmo da sua reforma íntima, que tem que ser uma constante, principalmente aquele médium que trabalha, aquele médium que já desenvolveu. Essa é uma questão muito boa, né? É, quando o médium está em desequilíbrio e procura o centro espírita, o que é mais importante para ele? O estudo ou o trabalho? O estudo. Ou os dois? Primeiro o estudo, ele tem que ter o conhecimento. Primeiro é o conhecimento, ele tem que ter o estudo para saber o que está acontecendo com ele, porque ele também às vezes chega sem saber o que está acontecendo com ele. Mas você não precisa de equilíbrio para estudar também? Ah, mas aí é um tratamento também. Então você perguntou do médium ou das pessoas? Então, além do estudo e do trabalho, também tem o tratamento do passe. Ah, é só para a gente explicar para os ouvintes que talvez esteja passando isso em casa e que nunca conheceu uma casa espírita, entendeu? Essas eu só queria falar que quem respondeu essa pergunta foi a instrutora de curso de médium, a Maísa, né? Foi a instrutora que respondeu. Por que que eu estou falando isso? Porque ela já está tão acostumada a dar tantos cursos de médium, porque ela não pode falar outra coisa que não seja isso, né? Então, o que que acontece? Tudo, na minha opinião, eu acho que é do Rui também, tudo tem que ser analisado. Vão chegar pessoas na casa. Se você não colocar ela para dar passividade, para ela trabalhar, ela não vai estudar de jeito nenhum, porque ela não tem condições para isso. Então, você tem que... Tem coisas que você tem que fazer simultânea. Você já tem que dar oportunidade para a pessoa, porque senão ela está muito perturbada. E ali já na cabeça dela fala, não adianta nada você ficar aqui querendo praticar sem você estudar. Tem que estudar. A maioria, como não tem uma mediunidade acentuada, ela começa pelo estudo mesmo. Né? Meu caso, fui desenvolver a mediunidade depois que eu estava fazendo o curso. Né? Então, eu nem imaginava que eu era médium, nem nada. Foi como a Nailza acabou de falar aqui agora. Agora, tem pessoas que, por exemplo, já chegaram para mim, que eu cheguei e pedi para procurar o Rui. Entendeu? Procura o Rui, que eu tenho certeza que ele vai colocar você lá na cadeira e vai botar você para conversar lá. Aí depois ele vai fazer você estudar. Então, a Sônia esteve aqui algum tempo atrás, sempre vem aqui, a nossa irmã Sônia Fernandes, e ela está cansada de dizer que ela estava totalmente desequilibrada, podia ser até internada numa clínica psiquiátrica, e quem deu a oportunidade para ela foi o Rui, que chegou e falou: não, minha filha, senta aí, você vai trabalhar. E hoje a Sônia é instrutora também, né? Então, quer dizer, ela começou pela prática para depois fazer. Agora, a Nailza, como ela não, talvez seja a pessoa que mais dá curso aqui, ministra curso de médicos aqui, ela tem que falar isso mesmo. Mas eu concordo em, assim, em se trabalhar em todas as esferas. Por quê? É como se fosse uma medicina. Uhum. É um laboratório, você vai colocar a pessoa para fazer uma cirurgia antes de ter estudado também. Mas também tem o tratamento espiritual para ajudar a equilibrar. Porque tá cheio de espírito aqui que tem medo de espírito. Tá cheio de espírito que tem medo de espírito. Fez um monte de curso, mas morre de medo de espírito. Quer dizer, quem que adiantou os cursos, né? Então tem certas coisas. Aí o curso é para tirar o medo. Exatamente. Né? E não tira o medo, mas por quê? Porque a pessoa, ela fica preocupada a vida toda com o curso. Nós vamos chegar em certas casas, tem gente que está 25 anos, 30 anos no centro espírita, nunca conversou com o espírito. É por isso que quando a gente vai na tenda de Umbanda Mãe Maria, eles perguntam pra gente se a gente não tem medo de conversar com o espírito, né? O próprio espírito está lá incorporado. Meu, para os espíritos, né? Para não, pergunta para qualquer um que está lá, você não tem medo de conversar com o espírito, não. Por quê? Porque não tem esse contato sempre. Mas eu nunca esqueço de uma pessoa que... hoje está velhinho, mas trabalhou muito pouco dentro das nossas casas. Mas o que ele fez de curso, um dia ele chegou para uma senhora e falou: e sabe que eu estou fazendo outro curso? Ela olhou para ele e falou: séria, né? Porque ela era muito séria. Falou: me diga uma coisa, com todos esses cursos, quando é que você vai começar a trabalhar, né? Então tem pessoas que fazem curso de tudo quanto é jeito, mas bota ele para trabalhar. Com o Rogério Alexandrino, Rogério, filho do seu Rodolfo, aconteceu a mesma coisa. Você fala enorme chegou, de pessoas. Né? Claro, né? Senão o pessoal vai achar que eu estou mentindo, vai perguntar para ele para confirmar. O Rogério disse que chegou um amigo dele e falou: ih, rapaz, lá na casa de outro amigo tá vindo um preto velho lá dando mensagem para todo mundo, contando um monte de coisa, falando um monte de coisa. O Rogério fala: ih, esse negócio de dentro de casa deve ser coisa meio de vigarista, viu? Aí, vamos lá, Rogério, para ver. O Rogério foi. O Rogério falou que foi o espírito de um discípulo de Jesus, como ele, já era para chegar lá e ver se tinha algum enruste ali, alguma coisa, né? Embuste, né? Aí o pai, o Rogério, para lá, ele falou que ficou sentado de longe, né? Ficou sentado de longe e só olhando, né? Aí vinha um, o cara incorporou, né? Incorporou um preto velho, o preto velho orientava um, orientava o outro, ele só de longe olhando. E foi passando o tempo, cheio de gente ali, conversando, tudo. Aí chegou uma horinha que o preto velho deu uma olhadinha para ele de longe, assim, falou: Eze, filho, estuda, mas trabalhar que é bom nada, né? Então, não precisa falar mais nada. Era bom nem ter ido lá, só para escutar aquilo que ele falou para mim, porque era a coisa mais certa. Mas, pô, você fica aí querendo saber de tudo, acha que é o bom, mas por que você não trabalha, né? Tem que trabalhar. Não, mas o que a Nailza está defendendo é a escola de aprendizes do Evangelho, é o curso médio da Aliança. Mas isso não significa que casos que não sejam da Aliança, eles também têm que ter um preparo para a pessoa, porque não pode ser. Todos simplesmente... tem que ter, né? Nós temos o ESDE, Estudo Sistematizado do Corrente, né? Nós temos o curso. Então, em todas as casas espíritas tem que ter curso preparatório. Mas... agora, o interessante, Nailza, é que as pessoas têm que saber que curso não faz médio, né? Curso não faz médio. Não. Não é. A pessoa vai chegar lá e vai falar: não, eu vim fazer o curso de médiuns, né? É um curso preparatório para a pessoa saber o que é aquilo. Algumas pessoas vão ter a manifestação mediúnica, outros não. Não é aquela mediunidade natural que todos nós temos. Se a gente tem intuição, se a gente tem inspiração, tudo isso é mediunidade. Agora, você fazer esse intercâmbio com o mundo espiritual ali, dar uma passividade, ter uma evidência de tudo, o curso ajuda, mas não vai fazer ninguém. Não. Ser assim, né? E não tem como também, no meu caso, por exemplo, né, que sou a instrutora dos cursos, não tem como eu chegar e desenvolver a faculdade de ninguém, porque cada um tem a sua faculdade. Ele é que tem que descobrir qual tipo de faculdade que ele tem, o que ele vai fazer, como que interage dentro dele, porque nunca uma manifestação é igual. Acontece comigo, acontece com o Jorge, acontece com o seu Rui, mas cada um dentro da sua individualidade. Não, isso não quer dizer que não seja manifestação. Não, entendeu? E cada médico tem sua característica. Tem, né? A sua característica. Ele vai receber determinado tipo, outro vai receber outro. Quando não tem ninguém, aí qualquer um serve para, como ferramenta. É. Mas o que nós temos que dizer, num curso de 20 médios, de 20 pessoas, nós temos uns 4, 5, em média, de psicofonia. É, o restante é o que nós brincamos lá no pau de Tarso, que são aqueles médios tijolo, né? Psicografia. É. Agora está vindo. Ah. Não, não é nem psicografia, são médios escreventes, né? Escreventes. Que passam pela mente. É, mas estão chegando, sempre sai dois, o três, agora está vindo. É mais escrita também. E você que deu bastante curso, são mais mulheres ou homens que tem? Mulheres. Como, mulheres que frequentam mais, é isso, né? Achei incrível também. O espiritismo é muito moderno, então ele acompanha tudo que está no mundo. Então, por isso que tem muito mais mulher. E eu já brinco. Eu falo que são as mais devedoras. Por isso que tem também. Verdade, você tem reparado isso. Não, a mulher, o próprio livro dos Espíritos nos mostra que ela tem muito mais sensibilidade que o homem. Né? Então ela está muito mais propensa a... E outra, sendo mãe, sendo... Quer dizer, eu costumo brincar dizendo que o filho pode enganar todo mundo, menos a mãe. A mãe não engana, a mãe deixa ser enganada, né? Agora, o interessante é o seguinte, né? Na doutrina espírita tem muito mais mulheres mesmo, né? Dirigentes e tudo. Agora, presidente da Federação Espírita Brasileira não teve nenhum ainda, tem que estar na hora, não tá não? Bom, isso já é um problema político, né? É político, né? Mas, vamos fazer mais intervalo comercial, que nós estamos esquecendo do momento de Gigavale. Gigavale. E o Carlos está lá nos ouvindo. Exatamente. Ele, a Maria Eduarda e a Silvia. Exatamente. Vamos lá, né? Vamos lá com mais uma música. E depois a gente entra no comercial e volta direto no Gigavale, tá bom? Vamos com a música agora do Fábio Júnior. A gente colhe o que planta. O que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Faz mais de 2000 anos que um homem veio à terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Um dia a gente vai finalmente compreender o amor que nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos pra enxergar vai ver, vai ver. Thank you. colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso aqui não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. E nós estamos aqui com a nossa querida Nailza Santana, do Grupo Espírita Anjo Ismael, falando sobre as perturbações espirituais. Jorge, nós vamos entrar agora no Giga. A nossa mensagem de hoje está no Momento Espírita Diversos, Moral Cristã. Quando se fala em moral cristã, é possível que alguém alegue ser ela tão velha, que mesmo assim nada tem produzido de eficiente na reforma dos costumes. Ora, como pode ser velho aquilo que não foi usado? A moral cristã é, em sua pureza e em sua essência, desconhecida da humanidade. Sua atuação ainda não se fez sentir com profundidade e de forma ostensiva. Todavia, do entendimento da moral do Cristo depende a nossa felicidade sob todos os aspectos. Não são poucos os que questionam como é possível ter vindo o Filho de Deus ao mundo e não ter iluminado todos os erros das ciências e retirado dos homens toda a ignorância. A resposta está no fato de que Jesus veio trazer à humanidade outra proposta, a de nos ensinar a sermos bons, iluminando a própria intimidade e conquistando com os próprios esforços a felicidade almejada. É por esse motivo que Jesus não ensinou aos filósofos a composição dos continentes, nem aos geômetras a quadratura do círculo, nem aos navegantes a direção do norte ou do sul, nem aos químicos o descobrimento da pedra filosofal, nem aos médicos as virtudes das ervas e plantas, nem aos astrólogos e astrônomos o curso, a grandeza, o número e as influências dos astros. Só nos ensinou a ser humildes, só nos ensinou a ser castos, só nos ensinou a fugir da avareza, só nos ensinou a perdoar as injúrias, só nos ensinou a sofrer perseguições pela causa da justiça, só nos ensinou a eliminar os vícios e exercitar as virtudes, porque estas são as regras e conclusões. Estes, os preceitos e os teoremas, por onde se aprende a ser bom, a ser justo. Essa é a ciência que Jesus professou e veio ensinar a todos nós. E é de semelhante ensino que precisamos nos dias atuais. Se atentarmos para os aspectos da problemática dos nossos dias, perceberemos que a crise que aterroriza o mundo é a crise de caráter, responsável por todas as outras. Perceberemos que o momento reclama a ação de homens honestos, escrupulosos, possuídos do espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. Temos vivido sob o despotismo da inteligência. Cumpre-nos sacudir-lhe o jugo e proclamar o reinado do caráter, o império da consciência, da moral e dos sentimentos. Eis a grande lição deixada pelo Filho de Deus, até hoje incompreendida. Eis a chave para solucionar todos os problemas da humanidade. Conhecer e viver os ensinos do sublime Galileu, que afirmou com a segurança de quem sabe o que diz, que ninguém chegará ao Pai, senão através dele. O cristão está convocado para um ministério enobrecido de edificar o bem em toda parte, consolidando as possibilidades de serviço relevante como passo inicial para a elaboração de melhores dias. Esse é o momento Giga Vale e nós estamos aí com a mensagem moral cristã. Nailza, o que nós poderíamos falar da moral cristã? ela cabe em toda e qualquer religião, em qualquer ensinamento, né? Toda religião, em todo ensinamento, é o que cada ser humano precisa para ser feliz, como a mensagem foi bem clara. É o seguinte, nós sabemos, né, que Jesus, quando aqui esteve, ele só nos ensinou as coisas boas, só as virtudes. Ele só trabalhou as virtudes. Em momento algum, ele julgou, condenou, porque ele sabia da capacidade de cada um de nós. E é isso que ele queria também, que nós aprendêssemos e que nós fizéssemos, que não julgássemos, que não condenássemos ninguém, porque cada um está num grau de entendimento, cada um tem uma maneira de agir e pensar, e não tem como todas as pessoas pensarem da mesma forma, da mesma maneira. E essa moral, ela vai chegando conforme o ser vai evoluindo. Muitos já conseguiram, mas muitos ainda está para conseguir. Por isso que tanta materialidade no nosso mundo, portanto, muitas correrias, um mundo aquele que pode mais é o vencedor. E na realidade, Jesus não veio em momento algum nos mostrar isso. Ele veio nos mostrar que a bondade, que o amor, que a compreensão, que a tolerância, que a aceitação do próximo, que olhar o outro com olhos de amor é o que vai realmente fazer a diferença nessa nossa caminhada evolutiva. É o que nós sempre falamos, né? Nós precisamos cuidar da nossa moral, porque inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo é só moral e ética que ele prega, né? É. Certo? E nós estamos aqui agora voltando com a nossa irmã Nailza Santana, do Grupo Espírita Anjo Ismael, falando sobre perturbações espirituais. Temos algumas mensagens? Temos sim, Rodrigo. A Regina Vilhena ligou aqui e parabeniza e manda um abraço especial para a Nailza. Desejo um bom dia a todos. Obrigada, Regina. Isso, a Sandra Vasconcelos postou aqui também um negócio interessante. Diga, Rui. Não, eu só quero dizer para a Sandra que o bolo que ela mandou para mim como presente ela estava saboroso, estava, porque já não existe mais, né? Uhum. Mas estava muito bom o bolo que ela me mandou. Um grande abraço para você, viu, Sandra? E é o seu companheiro de sempre, Sérgio, né? Isso, a Sandra colocou aqui. As três coisas que as mulheres mais gostam de ouvir. Primeiro, eu te amo. Legal, né? Oh, legal. A segunda, isso aqui tem 50% de desconto. Né? A terceira, como você emagreceu? Repete. A primeira, eu te amo. A segunda, repete. 50% de desconto. A terceira, como você emagreceu? E para a pergunta de sorteio de dois livros espíritas, você acredita que todas as pessoas são médiums? Então a Sandra Vasconcelos também entrou aqui e falou: bom dia, meus amigos queridos do programa Vivência Espírita. Acredito que todos nós temos mediunidade, uns mais desenvolvida, outros menos. Mas a mediunidade está latente em cada um de nós. Não é privilégio, é faculdade. Beijo de luz a todos e que Jesus nos ilumine para que possamos usá-la sempre voltada para o bem. Obrigado, Sandra, pela contribuição aqui no nosso programa. E o Ari Rangel, também médio lá de Tremembé, sempre opa, entra aqui. Grande amigo. Participa do nosso programa. Ele respondeu: bom dia, amigos. Mais uma vez, o programa está excelente. E a nossa irmã aborda o tema com muita propriedade e conhecimento de causa. Acredito sim que todos somos médios e, a exemplo do conhecimento, vamos construindo também as nossas percepções mediúnicas. Como diz o espírito de Dr. Odilon Fernandes, a mediunidade se interessa pelo médium, na mesma medida em que o médium se interessa pela mediunidade. Um abraço bem fraterno a todos e um domingo abençoado e feliz para todos nós. O médium de psicografia como o Ari, ele tem muita razão para falar isso. Perguntei também para o Rogério Leite sobre isso. Falou: poxa vida, Rogério, a gente vê você receber tanta carta, tanta coisa. Como é que consegue isso? Ele falou: Jorge, é dedicação. Se o médico não for dedicado àquilo, ele não vai conseguir nada. Ele pode ter o maior potencial que ele pode imaginar. Mas se ele não se dedicar, se ele não estudar, se ele não se preparar, se ele não tiver, por exemplo, tempo para aquilo, ele não vai conseguir fazer nada. Quer dizer, vai ser uma ferramenta que ele não vai utilizar. Vai enferrujar, ele vai passar aí uma vida aqui, uma vivência todinha, e vai voltar para o plano espiritual sem usar uma grande ferramenta que ele tinha. A Derli, a nossa irmã Derli, da Derli, ela que ganhou domingo passado o convite para o sarau, e foi ontem, viu, Jorge? Isso. Então a Deli da Fraternidade Irmão Rafael está mandando um abraço para todos, agradecendo pelo convite do sarau, diz que compareceu lá, estava muito bom. É, a Nadege da Vista Verde diz que o programa está ótimo, diz que é católica, mas acredita no Espiritismo e deseja um bom dia para todos. Um grande abraço, Nadege. Continue sendo nosso ouvinte, continue na igreja lá. Chega lá na igreja também, reza pra gente, que a gente gosta. Né? É bom, né? Uhum. É um adendo sobre a psicografia, você falando da dedicação. Uhum. É, eu tive um aluno que, quando ele estava fazendo o curso de médios, ele começou a escrever um livro mediúnico, contando uma história até muito interessante. E ele chegou até um pedaço do livro, porque daquele pedaço em diante, ele não teve como continuar, porque o espírito que estava passando o livro para ele, não tinha na mente do médium o conhecimento necessário para ele captar, para poder passar no livro que ele estava escrevendo. É. Então, qual foi a orientação? Que ele estudasse os assuntos, né, que ele estava precisando, porque mesmo que ele não tivesse assimilado aqueles assuntos assim, fixado, mas estava na mente dele. Então, ele poderia buscar para poder passar para o livro. Então, a importância do estudo, né? É, claro. A importância do estudo. Não existe mediunidade sem estudo. Tá? Não tem como. Depois, outra. Hoje nós estamos sentindo que as passividades que acontecem em nossas casas são aquela passividade semiconsciente, né? É. E aí, então, depende muito da cultura do médium para ele transformar aquilo que o espírito está falando em mensagem. Não, né? Dá para você multiplicar o pão e o peixe do zero, né? Não. Tem que ter algum pão e um peixe ali para multiplicar. Aqueles médiums elemento inconsciente é muito difícil, né? É verdade. Mas, então nós vamos continuando aqui, Nailsa. Me diga uma coisa: quem mais se beneficia com a mediunidade? São os espíritos ou o médium? Na realidade, quem mais se beneficia com a mediunidade é o médium, né? Porque o médium, quando ele começa o seu trabalho mediúnico, é um mundo tão diferente, um mundo tão maravilhoso, tão fantástico, vamos dizer assim, que ele começa, então, se ele não tinha ainda determinados entendimentos, ele passa a entender, a aprender, ele passa a captar com mais precisão, com mais assim, certezas, ele passa, ele percebe que se ele não se melhorar, se ele não modificar seus pensamentos, não mudar suas atitudes, muitas das suas atitudes, ele não vai estar fazendo um bom trabalho, e com isso ele vai evoluindo cada dia um pouquinho mais. A evolução ela é lenta, mas ele já vai conseguindo assim, dar um passo de cada vez, e assim cada vez se tornando uma pessoa melhor. Então o médium, ele precisa ter a bondade no coração, ele precisa ter sentimentos de amor, ele não pode jamais entrar dentro de uma câmara para fazer um trabalho, um trabalho mediúnico, se ele não tiver envolvido em amor, em sentimentos de bondade, que ele quer estar ali, não porque ele precisa, mas porque ele sente necessidade de que ele vai ser útil para alguém. E é essa a mensagem do médium, e por isso que o médium sempre vai se tornando uma pessoa melhor. Eu costumo sempre dizer que a maior caridade que nós fazemos numa casa espírita é justamente dar passividade para esses espíritos com muita dificuldade. Você concorda com isso ou não concorda? Concordo. Porque a gente vê que o pessoal acha que o mais importante do centro espírita é dar paz, é fazer preleção, mas e tem muitas casas que estão se esquecendo dos trabalhos mediúnicos. E esse trabalho mediúnico, para mim, eu considero como a maior caridade de uma casa espírita, é dar justamente condições para que esses espíritos venham se tomar aquele contato conosco, receber aquelas nossas energias, nosso ectoplasma, nossos fluidos, para se fortalecer e esclarecer. Para mim, essa é a maior caridade. Você concorda, né? Concordo, concordo. Nossa, é importantíssimo esse trabalho mediúnico dentro das casas, porque além de estar auxiliando também os irmãos necessitados, né? Estão os desencarnados, estão também auxiliando os encarnados, né? Que muitas vezes chegam com muitas dificuldades dentro das casas espíritas sem saber o que está acontecendo com ele. Porque alguém mandou ele lá, ah, você está com isso, você não tem nada fisicamente, deve ser algum problema de espírito que você tem. Então, vá para uma casa espírita. Então, ele chega lá até com muito medo, porque tem muitas pessoas que têm muitos preconceitos ainda em relação às casas espíritas, e aí chega meio assustado, mas ele busca, porque o sofrimento é grande e ele vai saber o que está acontecendo com ele. Então aí é o caminho, né, que a casa é onde a casa faz o tratamento para ele, indica a escola e depois conduz esse indivíduo para o curso de médicos, para que ele possa, né, fazer uso das faculdades que ele está trazendo para poder realizar a sua tarefa. Eu costumo até brincar dizendo, olha, quantas pessoas que nós conhecemos que desencarna conscientemente, fala, meus amigos, até logo, estou indo, não brigue com sua mãe, não brigue pela herança, porque a maioria vai, até enganada, vai não querendo ir e desencarna. Se nós dizemos, nós afirmamos que o espírito é imortal, como é que fica esse espírito que não queria desencarnar, morrer, não queria ir para o outro lado e estar naquele lado? Aí não cabe a nós, não cabe às religiões orientar esses espíritos que estão lá perdidos? Exato. Não é isso que nós fazemos? Justamente, porque muitos deles, eles estão assim, perdidos dentro do mundo espiritual, muitos estão caminhando do outro lado, né? Estão caminhando lá do outro lado, nem sabem que desencarnaram, muitos chegam. Sim. E nem sabem, né, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. Chega tudo arrebentado, o que aconteceu? Eu perdi minha perna, perdi minha cabeça, minha cabeça está rachada. Ele fala, ele falou assim, mas por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, é uma caridade imensa que é feita para esses irmãos. Né? E é lógico que esses irmãos que chegaram lá, eles estavam acompanhando alguém com maior sensibilidade. E as dores que ele estava sentindo, dependendo da pessoa, da sensibilidade da pessoa, ela estava também captando. E aí, são o problema das dores, os problemas das dificuldades que são enfrentadas, nesse sentido, e que não aparece em nenhum exame clínico do nosso mundo, né? André Luiz, ele diz que, normalmente, aquele que tem uma certa tendência mediúnica, a faculdade mediúnica, ele emite no seu coronário uma série de luzinhas azuis. E o que acontece? Muitos espíritos veem aquela luzinha e se aproxima daquela pessoa. Só que ele não sabe que se aquela pessoa é ou não é médium. Para a espiritualidade, ele é. Mas para ele mesmo, ele nem sabe. E às vezes começa até a criar problema para essas pessoas, né? Teria essas condições e não sabe, né? Exatamente. E isso acontece com a maior parte das pessoas. Sim. Inclusive aconteceu comigo. aconteceu comigo. Porque quando eu cheguei dentro da casa espírita, eu estava assim muito, muito mal mesmo. Fazia 2 anos que eu estava fazendo tratamento físico, né? Eu tinha um problema na cabeça e eu dizia, olha, meu problema é na cabeça. Aí eu ia lá, ele pedia exame de sangue, exame do seduquê, exame... Eu falei, não, meu problema é na cabeça. Mas não chegava na cabeça. Até um dia, né, que eu estava muito mal e cheguei lá e falei assim, olha, eu estou tontinha, não estou conseguindo mais dirigir, não consigo mais andar pela rua, eu tenho que andar encostada nas paredes, porque se der uma tontura, eu caio, eu perco totalmente o equilíbrio. Aí ele falou, então nós vamos fazer um raio-x da sua cabeça para ver o que está acontecendo e vamos fazer um exame do ouvido para ver se você deve estar com labirintite, porque eu tinha muito chiado no ouvido. Tá, daí, nossa, eu fui fazer correndo todos os exames, porque eu estava tão desesperada com essa situação. E aí fiz os exames, tudo, levei para ele, só que quando eu cheguei lá, ele olhou assim, olhou todos os exames, tudo, e falou assim para mim, mas a senhora não tem nada. Eu falei, como que eu não tenho nada? Eu ando caindo pela rua, tô caindo pelas calçadas. Aí eu captei o pensamento dele, ele falou assim, essa mulher tá com mania de doença. Fiquei tão triste, não falei mais nada. Saí de lá quase chorando, fui embora para casa, falei, mas não é possível, eu tenho alguma coisa. Porque senão, por que eu estaria caindo pela rua, né? Não dirigia mais, porque eu tinha medo de dar tontura e eu... acontecer alguma coisa comigo, ou fazer alguma coisa para alguém, entendeu? E aí eu falei, nossa, alguma coisa está acontecendo. Daí foi quando, na época já tinha, né, a doutrina aqui, a aliança já estava aqui, foi quando mandaram meu nome para a aliança e para um colegiado, e daí veio que eu estava assim, super perturbada, né? E estava assim num grau bem elevado já, que estava mexendo até com minha parte física já. E aí nesse trabalho, né, que foi feito, que eu até participei, assisti os trabalhos, aí me orientaram que eu tinha que fazer escola e fazer todo o processo para poder desenvolver a faculdade que eu estava trazendo, porque já estava na hora e talvez não dava mais para esperar, né? Então, olha para vocês verem, hoje eu estou aqui falando dessa situação e para vocês perceberem que a maior parte das pessoas não sabe o que está acontecendo com elas, inclusive eu, porque eu não era espírita, não conhecia essas coisas que hoje eu conheço, não sabia dessas coisas, sempre fui muito religiosa, muito, muito, fui muito católica, muito, muito mesmo, mas eu não tinha esse conhecimento. Tá? Mas o Zé, e aí? O seu esposo, nosso grande amigo, Zé, ele está te ouvindo. Está me ouvindo? Tá. Um grande abraço para você, viu, Zé? E o Zé, ele veio para cá para trabalhar na clínica Francisca Júlia, né? Foi, foi. Vocês vieram de São Paulo para cá? Não, nós somos aqui da região. Ah, da região. Né? O José é mineiro, né? Ah, mineiro. Ele é mineiro. Eu sou daqui de Jacareí, eu sou daqui do Vale mesmo. E aí ele veio, né? Ele começou a trabalhar na Francisca Júlia, no início da Francisca Júlia, acho que tinham 6 meses só. Bem no comecinho. E se aposentou lá, né? Aposentou lá. E a gente não conhecia nada de espiritismo, até era estranho você não conhecer nada e trabalhar numa entidade espírita e alguma coisa assim, né, que na época a gente ficou assim, nossa, é espírita, não sei o quê. Mas olha, gente, você vê, são os conceitos, né, que estão tão enraizados dentro da gente, e depois a gente vê que não é nada disso, né, que esses conceitos errôneos nada mais são do que a nossa libertação. Quando a gente conhece a doutrina, que a gente se integra nela e veste a camisa do Cristo, sabe? Com a mensagem hoje da moral cristã, eu estava assim, tão ouvindo assim falar, Jesus falando, né? É uma coisa assim que emociona, porque a gente vestir a camisa do Cristo, sabe? Vestir, levantar essa bandeira cada vez mais alta, estiver onde a gente estiver, e mostrar para o mundo a importância de sermos úteis dentro dessa sociedade, não só fazer parte de uma religião, mas de nós ajudarmos o nosso próximo, sermos solidários para com eles, levando palavras, levando amor, passando essa bondade, porque é disso que o mundo está precisando, sabe? E o Espiritismo veio para trazer isso, mas ele precisa estar, nós temos que estar realmente com a camisa do Cristo, vestida com ela, não só vestida, mas no coração, principalmente. Jorge. Vamos, a Maria Auxiliadora da Vila Maria está parabenizando o programa e deseja um bom dia para todos, e responde que todos somos médios, uns mais e outros menos. Vamos com o evento da região, já nem dá mais para a gente colocar, vou falar rapidinho mais uma vez da programação do Encontro de Jacareí. Dia 6 de junho, abertura com Alan Vilchens e palestra Herculano Pires, o Evangelho com a Heloísa Pires. Dia 7 de junho nós teremos lá a Magda Abreu estudando o Novo Testamento. Nós teremos também no auditório Evangelização Infantil. Dia 14, o Dr. Romário Melo, Embriologia da Alma, às 14 horas. Às 14 horas, né? No dia 7. Às 16 horas, Pedro de Campos, Epístola Lentulus. Às 18 horas, Alígia Barbieri Amaral, Meu Reino Não É Deste Mundo. Às 19h30, teremos a premiação do 6º Concurso de Poesias e Contos com temática espírita Jorge Risini. Às 20 horas, Jair Velar, Desafios no Lar e em Família, e o Evangelho Trazendo Solução. Aí, no outro dia, dia 8, às 9h30, Magda Abreu, Emmanuel e o Estudo do Evangelho, do Novo Testamento. Às 11 horas, o Jair Velar com tema livre. Ele estará conosco aqui também no programa Jair Velar. No auditório, teremos lá o Luiz Pellicer, Transição Planetária na Visão do Jovem Espírita. Às 14 horas, Evangelho Musical com Jorge Reis e Luiz Carlos. Às 15 horas, Afonso Moreira Júnior, A Verdadeira Caridade. Às 17 horas, a Marina Reck, cantora, e o Lúcio Silva fazendo a apresentação. E às 18 horas, o Sebastião Camargo, Despertada Consciência. Esse evento acontecerá na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, ali no centro da cidade. 11º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Os nossos sorteados são os ganhadores dos livros são a Vilma Torres, do Bosque dos Eucaliptos, ganhou o livro, e o Osnildo Duarte, também do Bosque dos Eucaliptos. Ambos do Bosque poderão comparecer lá na Avenida Rui Barbosa 232 a partir de amanhã, às 14 horas, e retirar os seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas. Um grande abraço, obrigado por ter participado do sorteio. Abraçando todos os irmãos que estiveram conosco aqui hoje, o Renualdo, o Liral, a Helena, o Valdir Jacomini, o Humberto Oliveira, a Vilma Torres, o Porcato, José Carlos, a Graci, o Jorge Erasmo, a Vida Romancini, a Dona Odete de Caçapava, o Arilson Ricardo, a Val de Biasi, Juliano Schmidt, Regina Vilhena, o Sr. Silva, a Derli, a Nadege, o Ari Rangel, Osnildo Duarte e a Maria Auxiliadora. Um grande abraço para todos vocês aqui por participarem do nosso programa. Continue nos prestigiando aí. Um grande abraço a todos, Rodrigo. Gostaria de agradecer aquele nosso querido ouvinte por estar nos escutando e convidá-lo vocês para o próximo programa aqui nesse mesmo horário, às 8 horas, no próximo domingo. Eu tenho que agradecer ao Maurício, que está aí na técnica de som, ao Helder e a nossa querida amiga Graça. Hoje a Adriana não está presente, mas desejamos a ela um bom domingo, de muita paz e muita tranquilidade. Nailza, vamos encerrando então? Você faz a nossa prece, os seus cumprimentos de despedida, né? E gostaríamos que você viesse outra vez aqui com a gente e outras vezes, né? E então pedimos também para que você encerre nosso programa com a prece. Eu quero agradecer assim a todos e agradecer ao seu Rui, ao Jorge, ao Rodrigo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a todos os ouvintes, um abraço a todos, muito carinhoso mesmo. E que eu possa estar outras vezes, né, e levando o que eu realmente entendo, né, que é a mediunidade nessa. Mas nós vamos então nesse momento nos concentrando e vamos pedindo a Jesus que com a sua luz divina, que como raios de sol possa estar chegando a toda essa humanidade, a todos aqueles que sofrem, a todos que choram, a todos que estão desesperados, desamparados, a todos aqueles que se encontram em situações difíceis. E vamos também nos lembrando de todos aqueles irmãos que se encontram em situações muito difíceis nos mundos inferiores. Que essa luz também possa ir chegando até seus corações. Vamos pedindo também que essa luz divina chegue ao nosso país, iluminando cada um que habita essa pátria bendita, essa pátria do Evangelho, essa pátria do amor, essa pátria que aceita todos os povos, essa pátria de bondade, essa pátria que ainda se encontra meia em dificuldades, mas que é uma pátria de amor. Que essa luz divina possa estar chegando ao coração de todos, trazendo fortalecimento, trazendo a paz e principalmente o amor. Que esse amor, ele se estenda em curas, curando obsessões, curando perturbações, curando mentes que ainda não entenderam o bem, curando, libertando os seres, ajudando a cada um a seguirem seus caminhos, a terem paz e harmonia. Nós estamos aqui para sermos felizes e vamos abraçando essa felicidade. O sofrimento, ele existe para que nós conquistemos a nossa paz. E essa conquista é a nossa aceitação. Através da nossa aceitação, os nossos dias vão ser melhores. A nossa vida vai ser cada vez mais cheia de glórias e de alegrias. E é o que todos nós desejamos a todos que estão nesta manhã ouvindo a mensagem do Vivência Espírita. Muita paz, muito amor a cada coração, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se em nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, oh, oh, oh. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, oh, oh. Cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro